Solo é de Jet Whisky, Juliette Bravo, finalizou o reboque. Obrigado e um bom dia. Bom dia. Salvador, Otan 9507. Está com fins com Oscar. Bom dia. 507, Salvador com fins, bom dia. É, nível de voo já aprovado 360, pronto, cópia. Pronto, cópia. Confins 360 aprovado, rota conforme o plano, bridge para o Zelonomeia. Segue conforme, decola no zero com a direita, no perfil da Dial, Leida, Post, Leida, Rua Bridge, antecepta para o 016. 51723 Ponder, controle em 20.8. Chama o controle? 120.8. Autorizado Confins 360, decolamos a pista 10, Dial, Leida, Bridge, para o Zelonomeia. Controle 208, transponder 5.7, 3, 9, 5, 7. Correto, apenas complementando a autorização, curva direita para decolagem, chega o condutor para o puxa curva direita para decolagem, vai chamar pronto, Voadora, está 9507, da pushback acionamento na posição 3. 9507 da TAM, livre de acionamento, pushback em coordenação com a equipe de solo em Ferreiro, chama para o táxi. Está livre, chama para o táxi da 9507.